A Antena Web convida-o a visitar o site do novo canal, canal2.radioantenaweb.info. É o site do Canal 2 da Rádio Antena Web, que inicia as suas emissões a partir de 2 de agosto. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Tem agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Diga Lá ao Senhor Fado, programa que de segunda a sexta-feira lhe faz companhia. Hoje é quinta-feira, deveria ser com certeza Fado de Coimbra, mas não. Vamos ficar com fados muito portugueses. A alma portuguesa não quer dizer que fado de Coimbra não seja, mas acho para variar, porque à quinta-feira eu costumo trazer fado de Coimbra, hoje não. Hoje resolvi que iríamos ouvir um pouco mais de grandes fados, grandes fadistas e grandes recordações. Já sabe também, e vou-lhe dar uma informação que já não é novidade aqui neste programa, que os seus pedidos são sempre muito bem-vindos em www.radioantinaweb.info, na nossa página de comentários, ou então em geral.radioantinaweb@gmail.com. Duas portas de ligação que estão sempre abertas aos seus pedidos, às suas dedicatórias, àquelas sugestões de fados que você pode muito, mas muito bem fazer. Vamos então ficar com três grandes fados. Vamos começar com uma bebida muito forte, da voz de Cátia Guerreiro, de Vodka e Valium. Depois ficamos com Rosa da Noite, na voz de Carlos do Carmo. E terminamos esta seleção musical com Névoa, na voz de António Pinto Bastos. Três grandes fados para começar este seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Quem me espera, não me espera. Quem me ama, já esqueceu. Quem me toca, dilacera esta estranha primavera que o mês de maio me deu. Quem me toca, dilacera esta estranha primavera que o mês de maio me deu. Eu já nem sei o que tenho, se febre, se mal ruim. Se este sentimento estranho de não ser de onde venho, comigo longe de mim. Se este sentimento estranho de não ser de onde venho, comigo longe de mim. E assim fico sentada com as algas a boiar, de queixo na mão pousado, ao meu barquinho parado, sem porto para ancorar. Deixo na mão pousado o meu barquinho parado, sem porto para ancorar. Quem me espera, não me espera. Já esqueceu. Quem me toca, dilacera esta estranha primavera que o mês de maio me deu. Quem me toca, dilacera esta estranha primavera que o mês de maio me deu. Vou pelas ruas da noite, com um basalto de tristeza, sem passeio que me acoite. Rosa negra à portuguesa,

volto a olhar a tua mão. Nenhuma ocasião vale o temor. Ergue a cabeça dignamente, irmã. Falo-te em nome, seja de quem for. No princípio de tudo, o coração, como fogo, alastrava em redor. Uma nuvem qualquer, tudo então. Sons de canção, promessa e amor, mas tudo é apenas o que é. Levanta-te do chão, põe-te de pé. Lembro-te apenas que te esquecer. Não temas, porque tudo começa. Nada se perde, por mais que aconteça. Uma vez que já tudo se perdeu, nada se perde, por mais que aconteça. Uma vez que já tudo